Nós escolhemos hoje, como tema de discussão, uma abordagem que faz esse livro Quem Ama Não Adoece, a gente já citou aqui várias vezes, né? Esse doutor Marco Aurélio Dias da Silva, né? Que não é espírita, mas é um médico pernambucano, que catalogando as causas dos seus pacientes, escreveu esse livro aqui, né? E ele fala dois pontos aqui que nós escolhemos hoje, né? O problema da agressividade e da inveja, né? Dentro desses dois temas, eu acho que nenhum de nós aqui pode, de sã consciência, dizer que não é agressivo, né? Porque basta a gente se recordar quando alguém nos agride verbalmente, qual é o nosso comportamento, né? A gente tem a tendência a rebater. E muitas vezes, né, não faz por, entre aspas, medo, por uma educação, depende da pessoa que nos agrediu, por sermos impotentes, muitas vezes até da própria defesa, é um tipo de personalidade, mas lá dentro guardamos esta energia agressiva e ela vai ter alguma vazão. Onde? Às vezes na doença, né? Ou muitas vezes na doença. Então ele diz assim, o doutor diz assim, que o que contém nossa agressividade, o que impede de darmos vazão a nossos impulsos de destruição e morte do semelhante, é justamente a civilização, incluída a religião, né, com suas regras, proibições e seu poder de coerção. É o processo de socialização. Mas nós devíamos, então, quando a gente sente essa agressividade, revidar, né, quebrar a cara do outro? Não é isso que ele quer dizer. Só uns trechinhos aqui, ó. O impulso agressivo, como disse, contido pela religião e pela civilização, incluídos aí, além dos externos, os controles que interiorizamos, é por conta desses controles internos que nem todos daríamos vazão a impulsos agressivos, mesmo com a certeza de que não seríamos descobertos ou punidos pela sociedade. Então, são vários os conceitos que fazem com que a gente não manifeste nossos impulsos agressivos, né? Mesmo que não fosse descoberto, porque tem coisas que, né, você vai agredir alguém fisicamente e você vai para a delegacia, então isso você segura. E tem outras coisas que você faz que não é descoberto, né? Como, por exemplo, fazer uma armadilha para o cara tropeçar e quebrar os dentes, por exemplo, né? Como eu lembrei agora de alguém que fez exatamente isso. A agressividade reprimida não desaparece. Isto é o que ele quer nos ensinar, né? Então, todos nós temos instintos agressivos. É próprio da natureza. Vem de lá, dos nossos registros ainda animais, né? Claro que um dia, né, saberemos nos comportar de forma diferente e não termos mais isso. Mas hoje, no nosso nível de evolução, ainda somos agressivos, todos nós, né? E essa agressividade, como diz aqui, ó, não desaparece. É preciso dar vazão a ela de alguma maneira. Isso é o médico que está dizendo. Pois, como já observamos, né, antes no livro, aplica-se também aqui o princípio físico de conservação da energia. Então, essa agressividade não manifestada fica em nós, concentra-se em energia reprimida em nós. A energia da agressividade é uma energia negativa, né? Não é de bem-estar. Quando tu está revoltado, tu está com vontade de chutar o balde, como a gente diz, não é uma energia boa, é uma energia ruim, certo? E ela fica ali. Vários são os caminhos a que pode recorrer o psiquismo do indivíduo para escoar a agressividade reprimida. Ou seja, nós buscamos de alguma forma escoar essa agressividade aí, né? Mais adiante lá, ele coloca, né, que essa agressividade, né, então os caminhos que se busca para a vazão muitas vezes é, ele diz aqui, ó, líderes, governantes, políticos, chefes, etc. Então buscam ocupar esses postos porque daí podem fazer e desfazer. aí, infelizmente, como diz aqui, nós somos governados por gente assim, porque afinal das contas, esses também, que não são nossos líderes, nossos governantes, são pessoas do mesmo nível, mais ou menos, de evolução como nós, né? Não são ainda espiritualizados, tanto é que as suas ações a gente pode perceber que não são as mais condizentes com o plano divino, né? Então ele diz assim, mas como extravasar isso sem que isso fique contido em nós, essa energia negativa, que certamente vai ser expressada de alguma maneira em doenças, em revoltas, em pessoas altamente estressadas, em pessoas a ponto de bala, como a gente diz, né? Basta que alguém olhe atravessado ou diga alguma coisinha que já está, né, a ponto de revidar. Uma maneira é refinar e camuflar as manifestações de agressividade de forma a pô-las a salvo das garras da lei e da censura social. E ele diz assim, aí a gente sabe como fazer. É tipo o quê? Né? Estou aqui, né? Lá um soco em cima da mesa, né? Manifestou, saiu, né? Extravasou. É uma maneira. Né? Ou, se tiver uma bola na frente, chute-a, né? Coitada da bola, mas a bola aguenta. Não ficou atada em você. É uma forma de manifestar. Um outro meio, dos mais utilizados e que interessa muito o tema desse livro, é voltá-la contra nós mesmos. É isso que nós mais fazemos, né? E no limite de voltá-la contra nós mesmos, além das doenças, as dores, etc, etc, etc, né? As depressões, o suicídio. É a agressividade contida. Uma das causas, né? No meio termo, adotamos comportamento ou práticas, né, claramente autodestrutivas ou então adoecemos, como diz ali. Ou seja, a pessoa, então, ou ela extravasa isso de uma forma exterior, de forma que não agrida a sociedade, porque senão a sociedade vai puni-la, né, com as leis, etc, etc, ou as outras pessoas, né? E a outra maneira é jogá-la contra a gente, mesmo através das doenças, dos sofrimentos e assim por diante. Mas o terceiro caminho, que é o mais indicado, né, diz assim, ó, outro caminho possível, mais salutar e desejável, é sublimar a agressividade investindo-a no trabalho, na criação e na prática de esportes. Com equilíbrio, fazem aqueles que trabalham com prazer, mas sem fazer do trabalho a razão de ser de sua vida. Ou seja, está com um problema, está aquela coisa, né, de não estar aceitando certo termo, né? Larga isso de lado, não pensa, entrega isso ao acaso, volta a ter para o trabalho e faz aquele trabalho com amor, com dedicação, assim por diante, né? E deixa aquilo lá para você resolver. Não tem, quem não tem remédio, remediado está. É uma forma de desviar, né? Claro que isso tem que ser de uma forma conscientemente de compreender, né? Porque se você for para o trabalho lá, ficar atado com aquela pessoa que te agrediu, você está grudado lá. Então não vai funcionar. Então tem que ser considerado. Daí vem aquela questão da compreensão, né? Como ele diz aqui, o que é o mais desejável, né, e mais salutar, é realmente desviar conscientemente isso. A prática de esportes e exercícios físicos em geral é também prática salutar, não somente pelos inúmeros benefícios que traz à saúde, como também por conseguir um escoamento duradouro, natural, para a tensão e o impulso da agressão, né? Então, se está a bola na frente, chute-a, né? Então vejam só, ele apresenta então um problema seríssimo nosso, que às vezes a gente não admite, né? Não, a pessoa é calma, tranquila, né? Nossa, né? Não, eu sou assim um anjo, né? Agressivo, não, imagina, né? Todos nós temos agressividade, instinto de agressividade. Somos ainda evoluídos e tem que assumir isso. Agora, como fazer isso? Que é o trabalho para que haja a sublimação e a transformação desta reação, vamos dizer assim, né, em algo positivo. E aqui ele diz, né, também, que ó, os que dedicam as artes, escritores, poetas, pintores, escultores, artesãos, compositores, né, constituem um exemplo do desvio desta energia de agressividade para uma coisa útil, salutar, né, e que produz coisas boas para si e para a sociedade em si. Né? Então vejam que os artistas, né, não são aquela genialidade toda, né, aquela santidade toda. Também uma forma de... Né, aliás, se a gente vai olhar nos termos escritos, né, quantas expressões tem aí da própria insatisfação, né, da própria agressividade. E só para a gente encerrar aqui um pouco sobre a inveja, né, que eu achei interessante, porque ele é até meio duro conosco. Né? Ele diz assim, ó, a inveja, já o dissemos, é talvez junto com o ódio o mais destrutivo dos sentimentos, mas é também, por mais que relutemos em reconhecê-lo, o mais prevalente em todos nós. É um dos sentimentos que mais existem em todos nós, a inveja. Solidarizar-se e entristecer-se sinceramente com o sofrimento de alguém não é difícil. É até frequentemente possível, embora se deva ter em mente que manifestações exageradas de dor pela dor alheia encobrem muitas vezes íntima e inconfessável satisfação. Mas será que nós somos tão bondosos assim que nos solidarizamos com a dor dos outros? Né, que chega a chorar, será? Isso faz pensar, né? Ou será que não é, na verdade, a nossa coisa ruim lá, né? Que uma forma de perdoar, ou se perdoar a si mesmo de tanta inveja, a gente manifesta tanta compaixão com os outros. Vamos pensar cada um, né? Ele diz assim, pelo menos ele é o que é o médico experiente, diz assim, ó, o difícil e raro é nos regozijarmos sincera e intimamente com o que de bom possa estar acontecendo com a outra pessoa. Isso que é difícil. A gente realmente se sentir satisfeito com o que de bom está acontecendo com a outra pessoa. Embora as reações de inveja sejam mais frequentes no campo profissional, não se limitam não somente nesta área. Estende-se também às reações familiares e sociais, e abrange não apenas aspectos materiais, mas todo tipo de atributos. Né? Então ali ele coloca a questão da vaidade, etc., etc., né? Que vem a estimular isso. Né? Mas aqui tem, no final tem uma coisa que parece ser bem para o nosso caso social. Uma das coisas do ser humano, né, segundo um estudioso aqui, é sentir-se importante e destacar-se dos demais. Ser tido como especial e essencial para a autoestima das pessoas. Para atingir esse objetivo, para alcançar a importância e saciar a vaidade, a maior parte das pessoas se dispõe a fazer qualquer tipo de sacrifício. Abre mão do lazer e do convívio com a família, matam-se, de trabalhar, sacrificam até mesmo as convicções, violam a ética e fraudam a lei, e isso quando não descambam para a criminalidade pura e simples. Isso que faz a inveja, né? Então aqui numa outra parte ele diz assim que para os invejosos não basta simplesmente ser rico, é preciso ser mais rico que o outro. Vou terminar por aqui, né? Continua, Demir.